What up, como é que é família? Black F, Grande F. Antes que eu me vá dessa para melhor, eu queria mandar um mega props para o vosso projeto colaborativo. Daqui é o vosso nigga Luso, vocês sabem que somos família. We on, bless. Yo, what's up, people? Daqui é o vosso banco até teto oposto. Daqui é o oposto. Deixa eu falar, antes que eu me vá, é um grande projeto dos meus manos Black Coffee e o Grande F. Uma cena lit, uma cena mesmo fire. Convido a todos a ouvir essa cena. Vai ser um mambo altamente. E conto com todos. E eu. Eu sapo. Antes que eu me vá, Black Coffee e Grande F. E eu. Estamos conectados. Daqui assassino das palavras, vocês sabem que estamos sempre juntos, estou sempre com vocês. Nem MC assassino, Black Off e Grande F. Mega props aí para vossa cena, man. Espero que vocês curtam, man. E vocês não perdem por esperar o que vem aí, man. Que eu fosse boy assassino. Yeah, bro. Daqui eu vosso boy G4 MC, KR Gangsta. Mandar ali um props pro meu nigga Black Cuff e meu nigga Grande F. Yeah, o projeto tá numa, mano. Luz e muita espiritualidade aí. Ai.